A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos continuar compartilhando sobre o livro de Neemias e espero que, creio que esse texto vai edificar sua vida e em muitos lugares do Brasil hoje nós não teremos as igrejas abertas. Espero que essa possa ser mais uma colaboração para a sua devocional, para a sua vida com Deus, para a sua edificação e, em particular, para o seu preparo para o exercício de uma liderança, seja em que área for da igreja. Capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de Nissan, Abibe, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará essa tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores das províncias do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo: Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até em Atanim, forte do crocodilo, e até Shaar Hashpot, portão do lixo. E examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, e os seus portais, que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. E por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E, cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gézem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada nós compartilhamos sobre o capítulo 1, quando há o momento da sensibilização de Neemias diante do quadro em que se encontrava a cidade de Jerusalém e o seu quebrantamento diante do Senhor, as primeiras atitudes. E agora nós vemos o segundo momento, a segunda etapa desse processo, quando Neemias começa a colocar em prática o seu projeto de reforma da cidade de Jerusalém. Dentro disso, eu tenho alguns destaques para fazer a você, em particular como líder neste domingo. Neemias demonstrou sua tristeza ao rei Artaxerxes e explicou o motivo para sua autoridade. O rei percebeu que ele estava entristecido e disse: o que deseja me pedir? E antes de responder, ele orou rapidamente. Antes de responder, ele orou rapidamente. Veja, deve ter sido uma oração rápida mesmo e certeira, pedindo a Deus a direção exata, as palavras exatas para poder encontrar graça diante do rei. E essa primeira constatação no início do capítulo 2 nos mostra a necessidade, irmãos, de não só ficarmos tristes diante de uma situação caótica que precisa de reforma, mas é necessário demonstrar a nossa tristeza para Deus e explicar o motivo da nossa tristeza e suplicar ao Senhor, que é a nossa maior autoridade, aquilo que desejamos. Não adianta só ficar triste. É preciso demonstrar isso ao Senhor e explicar o motivo ao Senhor. Se houver uma autoridade entre você e Deus nesse caminho de reforma, também, como no caso de Neemias, demonstre a sua tristeza e seja transparente. Apresente o motivo objetivamente. O rei chegou a perguntar a ele: você está com o coração entristecido, você não está doente. O que você deseja me pedir? E a rainha estava do lado dele. E antes de responder, ele orou ao Senhor. Isso revela, irmãos, um grau de intimidade com Deus, porque ele orou e certamente já imediatamente ouviu a resposta do Senhor. Discerniu a resposta do Senhor para poder dizer ao rei, revela transparência. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a você, para um processo de reforma, nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos também ter um bom relacionamento. Primeiro, com as autoridades que nos cercam. Tenha um bom relacionamento com as autoridades que estão sobre a sua vida. Tenha um bom relacionamento, tanto com as autoridades, na família, como com autoridade na igreja, autoridade no seu, local de trabalho. Tenha um bom relacionamento. Seja transparente, mostrando a sua inquietude ou o motivo da sua tristeza. Apenas aprenda a orar ao Senhor para saber exatamente como colocar a questão. Porque muitos são transparentes, mas colocam de modo que parece insubordinado, e aí tudo vai por água abaixo. Ele foi transparente, ele tinha um bom relacionamento com o rei, ao ponto do rei perceber que ele estava entristecido e ter a liberdade de falar isso para ele, e ele também ter a liberdade de falar o motivo da sua tristeza. Esse primeiro momento revela a dependência que Neemias tinha de Deus. Ele era dependente de Deus, por isso, antes de responder, ele ora e revela muita intimidade. Porque sem intimidade com Deus, você não vai conseguir orar rapidamente e discernir rapidamente o que deve dizer, para a sua autoridade. Então, em primeiro lugar, seja transparente. Demonstre sua tristeza, explique o motivo às suas autoridades aqui na terra e seja transparente e, sobretudo, tenha um bom relacionamento com o Senhor. Mostre a Ele a sua dependência dele e adquira intimidade para poder ouvir a resposta do Senhor. Em segundo lugar, um outro destaque: Quando Neemias diz: "Viva o rei para sempre", isso mostra a submissão à autoridade. E mais um detalhe que mostra a submissão à autoridade é que quando o rei diz para ele: "Quanto tempo levará a tua viagem? Quando regressarás?" E depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Então, seja submisso à autoridade e organizado. Tenha uma resposta objetiva. Muitas pessoas não se submetem à autoridade. Ponto. Agora, há aqueles que se submetem à autoridade. Mas se a autoridade pergunta, faz uma pergunta direta: "O que você deseja me pedir?", a pessoa não sabe o que pedir. Aí ela fala isso, fala aquilo, enrola daqui, enrola dali, e nós precisamos ter uma resposta objetiva. Eu quero reconstruir a cidade do sepulcro dos meus pais. Essa foi a resposta. Se eu puder contar com a tua bondade, eu rogo-te que me permita ir ajudar, reconstruir a cidade dos meus pais, que está destruída. E a rainha assistiu tudo isso. E depois ele foi específico também. Então, em segundo lugar, seja submisso à autoridade e tenha uma resposta objetiva. Aprenda a responder objetivamente com submissão. Eu vou dizer novamente: aprenda a responder objetivamente, mas com submissão, como aqui era o costume dizer: "Viva o rei para sempre". Então, você não vai falar com o topete alto, você não vai falar altivamente, você não vai falar como se estivesse dando ordem para a sua autoridade. Da mesma maneira com Deus. Você não vai falar com ele como quem está dando uma ordem para ele. Porque nenhuma autoridade acolhe bem esse tipo de postura. Então, tenha uma resposta objetiva. Em segundo lugar, um líder precisa aprender a ter uma resposta objetiva. Ele levanta o problema, ele faz o diagnóstico, e tendo feito o diagnóstico, ele responde objetivamente o que ele quer realizar, o que ele pretende realizar. O que me pedes? Eu peço isso. Se o senhor, puder me ouvir, é isso que eu estou pedindo. Se o senhor acolher o meu pedido, é isso que eu pretendo. Sempre com submissão à autoridade. Em terceiro lugar, além de estabelecer um prazo para a viagem, perceba no texto, ele pede cartas de autorização para passar pela região, até chegar a Judá, até chegar a Jerusalém. Uma carta específica para o fornecimento de madeira também, uma carta para os governadores, porque senão poderiam achar que ele estava com alguma intenção ruim para com o império. Aqui é o Império Persa, que estava no domínio. Podiam considerar como uma iniciativa de rebelião. Então ele pede uma carta. Ele tinha consigo uma carta da sua autoridade, ele tinha uma carta de Artaxerxes para as autoridades, para os governadores. Onde ele chegava e alguém lhe pedia, ele mostrava a carta: "Olha, foi a minha autoridade quem me enviou, quem me permitiu ir até Judá". Então, além de estabelecer um prazo para a viagem, o que mostra organização, de novo, eu vou repetir, porque nós que treinamos lideranças lutamos contra um problema cultural no Brasil em particular, e você de outras nações, eu peço licença a você para poder falar essa questão. Mas nós somos um país que não valoriza a educação. E não valorizando a educação, acaba não valorizando também todo um processo de formação para se tornar disciplinado, organizado. Então nós lutamos contra esse inimigo cultural, vamos dizer assim, contra esse adversário cultural, e esse é forte. Você encontra isso tanto num grande líder que ocupa uma posição expressiva numa empresa, como você se atrapalhando com questões de organização, como você encontra lá no funcionário que chegou ontem, no funcionário mais recente da empresa. Você encontra isso. Na igreja, a mesma coisa. Grandes pessoas que ocupam funções estratégicas, melhor colocando, são atrapalhadas com organização. E como são atrapalhadas com organização, não tem o prazo definido para fazer as coisas, não tem a estratégia definida para fazer as coisas. E quando tem a estratégia, eu também já vi isso, tem a estratégia, tem todo um plano, tem toda uma organização no aspecto do planejamento escrito, mas depois não sabe como fazer esse planejamento escrito se tornar ação concreta. Então, Neemias, além de estabelecer um prazo para a viagem, ele pede cartas de autorização para passar pela região até Jerusalém, até Judá. Ele pede carta específica porque ele sabia que ia precisar de madeira, ele pede o fornecimento de madeira. E o Senhor o abençoou e o rei atendeu todos os seus pedidos. Quando nós aprendemos a nos organizar e pedimos especificamente ao Senhor, aprenda a fazer oração específica. Quando você pede especificamente ao Senhor, a madeira para realizar a obra que você tem para realizar, a autorização para realizar, a reforma que você tem para realizar, o Senhor, quando é propósito dele, ele colocou isso no seu coração, ele vai abençoá-lo e ele vai fornecer para você o que você precisa. Por isso que se diz muito no meio cristão que Deus capacita a quem ele chama. E um ponto fundamental dessa capacitação é a organização. Quando você imagina que essa reforma toda foi feita em 52 dias, é motivo de dar glória a Deus. E nós vamos dar agora juntos glória a Deus. Glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmã, porque em 52 dias tudo foi realizado. Nós vamos ver isso ao longo das semanas. Mas tudo começou com cartas de autorização, com estabelecimento de prazo para ir, com estabelecimento de prazo para voltar, ou seja, um planejamento. Um planejamento. E depois a colocação desse planejamento estratégico em prática, num projeto de desenvolvimento do planejamento. Não adianta ter planejamento. O primeiro passo é ter um planejamento. Mas também tem os especialistas, os burocratas, que são especialistas em papel. Agora não é mais papel, é digital. né? Eram especialistas em papel, agora são especialistas no planejamento através dos programas da internet, são especialistas, mas são inaptos para o desenvolvimento do plano, do projeto. E por causa disso, nós no Brasil sofremos em todas as áreas. Estamos sofrendo agora por falta de planejamento. E esse sofrimento não é pequeno, não. Estão morrendo 2.000 pessoas por dia. Mais de 2.000 pessoas por dia estão morrendo por falta de planejamento. Por isso que eu digo a você, isso alcança ou desde das crianças até os adultos, as autoridades de modo geral, na igreja nós não fugimos disso, temos esse problema, precisamos planejar e executar. Em quarto lugar, queridos, além de demonstrar nossa tristeza, explicar o motivo, com transparência, com bom relacionamento, com dependência, intimidade, além de ser submisso à autoridade e ter uma resposta objetiva, além de planejar e executar, pedir a Deus as cartas de autorização, peça a Deus cartas de autorização. Ou você fez um pedido para Deus: Senhor, eu quero tal coisa, eu quero entrar, eu quero trabalhar em tal lugar. Você pediu para ele? Agora agradeça. E agora, coloque-se a planejar como você vai executar o seu trabalho nesse local específico. Em quarto lugar, ele viajou acompanhado de uma comitiva, mas Sambalate e Tobias não esconderam seu desagrado pelo que estava acontecendo. Irmãos, eu vou direto. Quando nós estamos nos propondo a realizar alguma obra para o Senhor, é imediato que aconteça uma reação das trevas, vamos dizer assim. É imediato. É imediato. Só de você tornar conhecido o fato de que algo vai ser feito para a glória de Deus, já mobiliza as trevas, já mobiliza. Eles não escondem, né, o inferno não esconde o seu desagrado pelo que está para acontecer. Em quinto lugar, e para isso você precisa se preparar. Se você não se preparar para a batalha espiritual, o que acontece é que ele vai fazer de tudo para tentar frustrar o plano de reforma, o projeto, o planejamento estratégico de reforma e o desenvolvimento da reforma. Se você não estiver preparado com armas espirituais, você acaba não conseguindo lograr êxito, alcançar os seus objetivos. Em quinto lugar, ele chega em Jerusalém e depois de 3 dias, olha o número 3 aí. Então não é cabala, não tem nada a ver com cabala, tá bem? Não é numerologia, tem nada a ver com isso. Não é para você jogar no bicho, né? Nem sei se tem bicho com esse nome aí, com esse número aí. Mas não é para isso, não. É o estudo do que os números representavam simbolicamente em termos de conteúdo de linguagem. Eu vou repetir. É o estudo do que os números significavam para a comunidade israelita no desenvolvimento da sua comunicação, da sua linguagem. Eu não vou nem usar o nome técnico aqui, porque senão depois isso vai complicar para muitos. Então, é o aspecto que para eles o alfabeto tinha representação numérica. E, para ficar mais fácil para você, os números tinham significado de linguagem, tinha um significado de conteúdo, eles expressavam um conteúdo. A partir de um determinado momento da história, o número 3 para Israel passou a consolidar-se como o momento da virada da história, o momento da transformação completa de um decreto de morte para uma situação de libertação e vida. Tá bem? Indo bem direto. E eu destaquei para você lembrar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tudo foi cuidadosamente organizado pelo Senhor. Tudo foi planejado e desenvolvido para que o povo entendesse a linguagem. Porque quando você vai realizar a missão, você precisa realizar a missão e as pessoas precisam entender a linguagem. Então, chegou em Jerusalém e depois de 3 dias saiu para avaliar a situação. Ele descansou lá 3 dias, esperou o prazo de 3 dias e não contou a ninguém sobre a visão que o Senhor pôs no seu coração para a obra. Isso é muito importante. Quando eu fiz o curso de liderança da CETREL, Centro de Treinamento de Líderes, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, isso aqui me impressionou demais. E eu usei em todo o meu ministério. Nunca revele, nunca. Não é uma questão de ter segredinho, não tem nada a ver com isso. É o seu segredo não é segredinho, é segredo com Deus. Aquilo que Deus revelou por completo, você não revela completamente. Não revele completamente, porque quando você revela completamente, o inimigo também ouve e você solta a informação para o inimigo. Tá bem? Se ficasse só entre os amigos, os irmãos na fé, as pessoas queridas que estão em processo de amadurecimento, glória a Deus, mas não é assim. E também até os irmãos na fé, às vezes eles estão num determinado passo da sua caminhada, da sua trajetória cristã, estão começando, e você diz a eles uma coisa que lhes parece muito grande, muito gigantesca, ele toma um susto e fala: ah, eu não vou conseguir. E como eu não vou conseguir, ele já desanima. Então, vá soltando a informação na medida em que o processo vai se dando. Vá soltando a informação na medida em que o processo, em que a história vai caminhando, mas não revele tudo. Eu vou repetir para você: depois de 3 dias, ele saiu para avaliar a situação. Olhou, avaliou a situação, não disse a ninguém, não contou a ninguém sobre a visão que o Senhor estava pondo no seu coração para a obra e retornou. Para todas as pessoas, a Neemias foi olhar o que tem para fazer. Era isso que as pessoas sabiam. Neemias foi olhar o que ele tem para fazer. E é isso que você tem que revelar de início, né? Foi observar o que deve ser feito. Mas o propósito, aquilo que o Espírito Santo vai mostrando a você do que deve ser desenvolvido, esse você guarda no seu coração. E depois vai revelando aos poucos e para poucos. Aos poucos e para poucos. Em sexto lugar, somente depois do retorno, no outro dia, provavelmente, pela manhã, Pode ter sido no mesmo dia, a Bíblia não explicita, mas provavelmente deve ter feito isso, saiu à noite, olhou tudo, observou, pois foi dormir, provavelmente foi dormir, e só, né, provavelmente no outro dia ele conclamou os líderes, porque ele não chamou todos os miseráveis, todos que estavam lá na mais profunda miséria em Jerusalém, porque esses já estavam acabados do ponto de vista emocional, eles não iam ter ânimo mesmo. Mas ele chama, conclama os líderes e diz: vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Olha aí, ó, ele solta uma informação: vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. E deu testemunho de como Deus tinha sido misericordioso com ele na relação com o rei, e ouviu da parte deles: levantemo-nos e reconstruamos nossas muralhas. Ele revelou isso e conseguiu motivá-los, enchê-los de ânimo para isso. Mas todo o propósito, está no texto anteriormente, todo o propósito que o Senhor tinha colocado no seu coração, ele não revelou. Ele revelou: vamos reconstruir os muros para que não passemos mais vergonha. E eles se levantaram e disseram: levantemo-nos e reconstruamos as nossas muralhas. Então, ele foi revelando aos poucos para poucos, e depois mais um pouco para esses e outro tanto para os outros, e assim por diante, até que você vá mobilizando toda a sua comunidade. Não adianta querer falar com todos. Você precisa falar com aqueles que podem multiplicar o processo. Se você quer somar no evangelho, somar, e um mais um, dois, dois mais um, três. Se você quer somar, trabalhe com todos simultaneamente, da mesma maneira com todos. Claro que nós trabalhamos com todos, mas com a mesma estratégia para todos. Se você quer somar, trabalhe com a mesma estratégia para todos, todos, todos. Se você quer multiplicar, a multiplicação, que é um processo de soma, mas é uma soma que ganha maior amplitude, né? 3 vezes 4, 12. Nesse processo, olha, você já alcança um número maior. Se você quer multiplicar, trabalhe com líderes. Se você quer somar, trabalhe com todos, usando a mesma estratégia para todos. Se você quer multiplicar, trabalhe com líderes. E para finalizar hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos que têm nos acompanhado, o que poderia acontecer? O primeiro capítulo se encerra com a oposição ficando desagradada. Primeiro capítulo, eles ficaram desagradados, né? Não gostaram muito. Agora, eles não só ficam desagradados, a oposição, em último lugar hoje, a oposição aumentou, e agora não somente ficaram desagradados, mas eles fizeram outras coisas. Eles zombaram, aí Neemias teve que lidar com a zombaria, gozação. Eles caluniaram Neemias em tom de levantamento de suspeita. Queres rebelar-vos contra o vosso rei? Então, a oposição aumenta. Na medida que o processo anda, a oposição aumenta. Por isso, a necessidade de que você não precipite a informação para todos no primeiro momento. E nem habilite pessoas com funções e cargos de primeira. Não faça isso, jovem pastor. Não saia distribuindo cargos. Quando você distribui funções na igreja, cargos na igreja, posições de liderança na igreja, o que acontece é que essas pessoas vão ser alvo preferencial na batalha espiritual. O alvo preferencial é o pastor, porque dispersando, ferindo o pastor, dispersa as ovelhas. Esse é o alvo preferencial. E nas igrejas que são conectadas, quanto mais alta a função que um pastor tem, por exemplo, um pastor vice-presidente é mais alvo, um pastor presidente é mais, né, um alvo maior para as trevas. Por isso nós precisamos orar muito por aqueles que estão sobre nós. Agora, uma coisa que você não pode fazer de modo algum é sair distribuindo patente, vamos dizer assim, que aí vai ficar claro. Sair dizendo para a pessoa, depois de um tempo curto, ó, você virou cabo, depois você virou sargento. Daí, rapidinho, aí você dá a posição de tenente. Aí, rapidinho, você dá a posição, acho que é capitão. Aí eu não lembro mais. Então, você vai distribuindo patentes. O que acontece é que essas pessoas não estão, primeiro, habilitadas. Segundo, se elas estiverem habilitadas para a função, tem que ver se elas estão habilitadas para o repuxo, ou seja, para o enfrentamento da luta espiritual, da batalha espiritual. A oposição aumenta na proporção do aumento. Do aumento e desenvolvimento da obra. Agora, não era só ficar desagradado. Agora, eles já estavam zombando. E eles já estavam caluniando. Eles já estavam levantando suspeita, usando a palavra rebelião. Alguém ser acusado de rebelião é coisa muito séria. Poderia levar Neemias à morte. Se ele não tivesse a carta do rei nas suas mãos e a convicção em Deus. E Neemias responde com a verdade, com a firmeza, com a fé e com a autoridade dos líderes segundo o coração de Deus. Ele diz assim: o Deus dos céus, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados. É, não é porque eu estou fazendo que nós seremos bem-aventurados. O Deus dos céus, ele coloca as coisas no lugar. Deus é quem nos fará felizes. Deus é quem nos fará bem-aventurados, bem-sucedidos. Deus é quem nos dará vitória nessa empreitada. Primeiro, ele diz. E depois, ele diz. Ele nos dará sucesso nessa obra. Ele nos dará êxito nessa obra. Ele nos dará vitória nessa obra. Meu irmão, minha irmã, Deus dará a você vitória na obra da reforma que ele está propondo no seu coração, da reforma na sua vida pessoal, da reforma na família, na sua família. Ele vai dar vitória. Mas siga os passos estratégicos. Ele vai dar vitória na sua igreja local, meu querido pastor e pastora. Ele vai dar vitória até nas denominações mais petrificadas. Ele dará vitória. Ele dará vitória. Ele vai tirar um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele vai dar vitória. Ele vai dar vitória porque ele vai voltar. E ele quer levar o maior número de pessoas para viver com ele eternamente. Então, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos vitoriosos. Ele nos dará vitória nessa obra. Como servos, apenas, Neemias diz, como servos, apenas levantaremos e trabalharemos. Ele disse assim: eu só vou me levantar e vou fazer o trabalho. Eu só vou me levantar e fazer o trabalho. É Deus quem vai dar vitória. É Deus quem vai fazer essa obra. Eu só vou levantar e fazer o que Deus me mandou. E diz uma palavra final para eles. Agora, quanto a vocês, vocês não têm parte, não têm direito e nem memorial em Jerusalém. Ou seja, você tem que dizer isso para os principados, para as potestades, para os poderes espirituais malignos, para os dominadores desse mundo tenebroso, para traduzir para quem chegou assim agora na fé cristã. Você tem que dizer para o mal, mal, maligno, você não vai vencer. Deus é quem vai vencer. Deus é quem vai vencer na minha vida. Deus é quem vai vencer na minha família. Deus é quem vai vencer na igreja. Deus é quem vai vencer ainda no trabalho. Deus é quem vai vencer na área financeira. Deus é quem vai e me fazer, né, exitoso nessa área. Deus é quem vai me fazer vencer nos desafios, nos conflitos da vida, nos desafios do cotidiano. Deus é quem vai me fazer prosperar em todas as coisas. Deus é quem vai, me fazer vencer em todos os âmbitos da vida. Porque eu sou um servo dele. Eu só me levanto e faço o trabalho que ele mandou fazer. Que Deus te abençoe. E em nome de Jesus, eu oro agora. Profetizo sobre a tua vida, ministro sobre a tua vida. Transparência, bom relacionamento e dependência do Senhor. Ah, Senhor, derrama sobre o teu povo transparência, bom relacionamento, dependência do Senhor e intimidade. Derrama sobre o teu povo submissão à autoridade com alegria, com prazer. Senhor, demonstra, Senhor, derrama sobre o teu povo uma capacidade de responder objetivamente ao diagnóstico feito, de ter o discernimento do que fazer diante das situações, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que eles aprendam a se organizar, aprendam a se organizar contra a nossa cultura. Aqui é contra a cultura, que nós, Senhor, enriqueçamos a cultura do nosso país. Nós não a negamos, nós aprendemos muito, nós temos felicidade de sermos e estarmos onde estamos, porque o Senhor planejou assim. E se o Senhor planejou assim, nós te louvamos. Mas o que é ruim na cultura, nós repreendemos. A falta de organização, planejamento estratégico é ruim. Senhor, ensina o teu povo a se organizar, a planejar cada área da vida, Senhor. Em nome de Jesus, que eles se planejem, se organizem e desenvolvam. Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham cartas tuas para a sua comitiva no trabalho em que vão fazer, seja em qual âmbito for. Concede cartas de autorização ao teu povo, cartas de vitória, Senhor. Mesmo que o Sambalate e o Tobias fiquem desagradados, não importa, eles não têm parte conosco. Senhor, em nome de Jesus, inverte o decreto de morte que está sobre o nosso país e decreta a vida e vida abundante e vida eterna. Ah, Senhor, depois de 3 dias, começa a decretar em nome de Jesus. Começa a decretar um planejamento vitorioso, humildade, harmonia, unidade, apesar das diferenças de posições e partidos, mas que haja um mínimo de unidade para salvar esse país, Senhor. Em nome de Jesus, que cada irmão e cada irmã agora saiba avaliar a situação em que o Senhor o está convocando e aprenda a não contar o plano como um todo, o plano todo. Senhor, que cada um deles aprenda a ir soltando devagar, como a gente solta a pipa, Senhor, ou não sei o nome que se dá nos outros lugares, Senhor, esse é o nome que eu dava em São Paulo. A gente vai dando linha aos poucos, Senhor, em nome de Jesus, que eles aprendam a ir dando informação aos poucos, aos poucos, aos poucos e para poucos, depois mais para esses poucos e um começo para todos, e assim por diante, até que todos cheguemos à unidade da fé, à plena estatura, de Cristo Jesus, à plenitude da estatura de Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos se tornem líderes que saiam para avaliar a situação. Avaliem cada ovelha, os pastores avaliem calmamente a situação de cada irmão, de cada irmã, de cada ovelha, de cada contexto, de cada igreja, Senhor. E os líderes na área de louvor, de oração, ou outras, Senhor, em nome de Jesus, aprendam a avaliar qual é a necessidade. E, Senhor, faz agora um levante, levanta, Senhor, levanta uma geração, a geração da última hora, com a geração de reconstrutores de muros, reconstrutores de muros de Jerusalém, da Jerusalém que está chegando ataviada ao Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos líderes. Que não passemos mais vergonha, nem pessoal, nem familiar, nem na eclesial, nem na sociedade, não passemos mais vergonha, nem nesse país, em nome de Jesus. Senhor, nós damos testemunho de como o Senhor tem sido misericordioso e tem ouvido, Senhor, a nossa oração e tem nos agraciado. E por isso nós nos levantamos para reconstruir muralhas agora, muralhas espirituais. E Senhor, em nome de Jesus, ainda que a oposição aumente, que venham zombarias, que venham calúnias, que venham suspeitas, que venham ataques dizendo que estamos nos rebelando, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos declarar com verdade, com firmeza, com fé, com autoridade, que o Senhor é o Deus dos céus, quem nos dará vitória, quem nos dará vitória nessa obra, quem nos dará vitória em toda a vida que o Senhor está propondo para nós em cada ministério, e que cada servo e serva da igreja local se levante como um trabalhador. Uma trabalhadora da igreja, Senhor, esse é o sentido da palavra diácono, Senhor. Servos, servos uns dos outros, pelo amor, e que nós saibamos repreender o maligno, porque ele não tem parte conosco. Nós te agradecemos e nós oramos, e que essa palavra cale fundo no coração de muitas pessoas e o Senhor gere líderes, líderes para a última hora, para arrebanhar o povo, para a última hora, para que sejamos uma geração avivada, cheia do teu poder, cheia da tua graça, cheia do teu amor e pronta para a volta de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a disposição para reconstruir os muros que foram derribados e as portas que foram queimadas, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e depois, celebremos eternamente. Amém, amém e amém.